da forma, não fora de forma. Sou do tipo que não orna com a norma. Rima interna que entorna, tipo cisterna. Se interna, se quem não assiste transtorna. Mas rabugenta que o Chico Bento, essa turma não é a da Mônica, é demoníaca. Bola mais planos do que cebolinha, mas só R. Ainda precisa do L pra falar de tabela. Então vai, berra, grita pessoa ingrata, querendo alguém que graxa seus sapatos de graça, pra depois tentar amassar a massa com a sola. Vai chorar na cama quente ao lado de quem te consola. Matéria-prima da melhor qualidade. Prosa proeza, vitória tem gosto de framboesa. A derrota é só uma derrapada na mão inglesa. Eu almejo eu e ela nas falésias, vendo o mar, ouvindo Julio Iglesias. Ou graças à vida de Mercedes Sosa. O mundo me dá umas coisas e me tira outras. Uma hora ouço funk como legusta com lagosta. Depois pra te entregar pérolas eu me fecho que nem ostra. A revolta vem de revoada. Acho que a chave serão chuvas e trovoadas. Em corporações incorporadas por demônios, onde só os patrões são patrimônio. Enfrento esses demônios, deixo eles moído. Meu rap entrando no seu ouvido, forte como um rio fluido. Nem de plástico, nem de vidro. É bom gravado, mas é melhor ao vivo. Melhora com o tempo como o vinho, seco, fino. De longe dá pra ver que eu tô vindo. Sempre fina, autoestima. Com a vida eu aprendi a me armar, a me amar. Meu maior defeito é perdoar, não vou julgar. No fim das contas eu só quero fazer rima. Tinta, filma. Eu vim pra ser e pra ser eu só preciso respirar.